tratar sobre a palavra servo. Ele começava. Só a palavra servo. Depois ele ia esmiuçando versículo por versículo. Versículo por versículo. E ele é conhecido na história da teologia como o mestre. Como, tipo eu, assim, sabe? É. Pipe Jones, agora vocês me chamem, a partir de hoje. Então, Lloyd-Jones era esse grande crânio da teologia sistemática. E quando eu estou em casa, o grande crânio coube bem, né? Obrigado, Macarrão. E quando eu estou em casa dando uma olhada assim, nos esboços e lendo, principalmente o livro de Romanos, tem muito detalhe que a gente tem que passar por cima mesmo. Não tem como a gente ficar em cima disso. Quando eu estou lendo, a minha vontade é ficar falando sobre Romanos até a gente esgotar esse livro. Porque, como eu falei para vocês, Romanos é o maior tratado sobre a salvação que você tem nas suas mãos. Você não precisa ler nenhum livro sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, além do livro de Romanos. Se você conseguir ler Romanos, esmiuçar Romanos e entender o livro de Romanos, você vai entender tudo o que é necessário acerca da salvação. Tudo o que é necessário acerca da salvação. Entender, compreender, medir é um pouco diferente, né? Se nós pudéssemos medir o tamanho que ela é, nós não conseguiríamos. Mas se nós pudéssemos, seria muito interessante. Mas é muito rico o livro de Romanos. E, infelizmente, a igreja lê muito pouco o livro de Romanos, né? Muito pouco mesmo. Certo? Então, tratando sobre o 15º assunto, 15º não, 15ª parte desse assunto que envolve a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ou seja, a vida cristã e toda a sua implicação, nós vamos falar a respeito de andando no Espírito. Então, andando no Espírito é o quarto passo da vida cristã. O primeiro passo é... O Fábio já está colando lá, não é não, Fábio? O que que é? Sabendo. Sabendo. Sabendo o quê? Ó, Metalcast, escutem essa aí, ó. Ninguém sabe. Sabendo o quê? Sabendo o quê? Que você foi o quê? Que você foi crucificado com Cristo. Primeira coisa que nós precisamos saber. Eu fui crucificado com Cristo. É a primeira coisa. Ok? Então, sabendo que eu fui crucificado com Cristo. A segunda parte é considerando-se morto para o pecado. Ou seja, de novo. Ei, som. Apoio, porque a Amanda saiu dali, mas deixou a mandice ali. A segunda parte é considerando-se. Ou seja, eu preciso me considerar morto para o pecado. Não apenas saber que estou morto, mas me considerar morto para o pecado. Ok? A terceira parte é... Legal. Oferecendo-nos a Deus. Então, eu sei que fui morto, me considero morto e me ofereço a Deus. E a quarta parte é andando no Espírito. É o quarto passo dessa questão da vida cristã. Domingo passado, eu tratei acerca dessa questão da lei. Vocês lembram, né? Primeiro, a questão da falência do pecado. O pecado em nós, Cristo vem, nos liberta do poder do pecado. E Romanos 7, então, vem tratar a questão da libertação da lei. Ou seja, por meio... Eita, mas tem que ver o que está acontecendo. Eis. Show, Satanás. Esse é o Chuesi de Si. E me perdi. Eu estava falando a respeito do capítulo 7, né? Que o capítulo 7, então, é a falência da lei. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da lei. Se você escolher optar andar pela lei, você está trazendo sobre a tua vida a condenação, porque todos os dias existe uma lei denunciando a nossa vida. É a lei do pecado, né? Todos os dias a gente procura agradar a Deus em todos os pontos, pela nossa própria força, obedecendo ritos e regras para a nossa vida, tentando viver pelas nossas próprias forças, e a gente só colhe a falência da gente mesmo. Vocês viram aquele e-mail que eu mandei essa semana, acho que foi na terça-feira, uma reflexão acerca daquilo que Santo Agostinho tinha falado, né? A quem temerei? A quem a minha alma temerá? Aquela a quem Deus habita, né? A quem temerei? Então aquela reflexão ali também vale para a nossa vida, porque por mais a quem nós tememos? Eu temo a mim mesmo, temo as minhas escolhas, temo a mim mesmo, mas ainda bem que Deus não nos deixou sozinhos com a gente mesmo. Porque se a gente estivesse sozinho nessa, a gente estava lascado. Ainda bem que não estamos sós. Amém? Então, Romanos, do capítulo 5, 12, até o capítulo 6, 23, Paulo vai tratar a respeito de estar em Adão e estar em Cristo. De Romanos 7, 1 a 8, 39, Paulo vai tratar a respeito de estar na carne e estar no Espírito. Então, sempre comparando essas duas realidades. Estar em Adão e estar em Cristo. Estar na carne e estar no Espírito. Duas realidades a qual eu e você estamos inseridos. Uma delas faz parte da nossa vida. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Ou nós estamos na carne, ou nós estamos no Espírito. Amém? São duas realidades que dizem respeito à vida cristã. Romanos 5, 12 a 6, 23, trata como éramos por natureza e, em segundo lugar, como somos agora pela fé redentora de Cristo. Antes tínhamos uma conduta, uma vida em Adão e agora em Cristo nós temos uma nova vida, certo? Uma nova vida vivida em Cristo Jesus. Romanos 7, 1 a 8, 39, dizem respeito ao nosso andar como questão de experiência prática, a praticidade da fé cristã. A fé cristã precisa ser uma questão prática na minha vida e na tua vida. Ela não pode ser uma questão apenas, sei lá, no mundo do pensamento. Ela tem que se transformar em praticidade na minha e na tua vida. Amém? Uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos e eu fazer para mim mesmo nessa noite é: estou vivendo na carne ou no Espírito? Então a gente vai tratar um pouco sobre isso. Essa é a pergunta-chave para mim e para você. Estou andando na carne ou estou andando no Espírito? Não somente eu estou em Cristo, mas Cristo também está em mim. Então a gente está falando de uma relação entre duas pessoas. Eu estou em Cristo, mas Cristo também está em mim. Viver no Espírito significa que eu confio no Espírito Santo para fazer em mim o que não posso fazer por mim mesmo. Isso é o que a gente tratou domingo passado. Alguém aqui consegue viver a vida cristã? Não? Não? Estão em dúvida ainda? Estão na dúvida ainda que alguém consegue viver a vida cristã? Não fui claro, vou ter que pregar domingo passado de novo? Ou está com o Metalcast aberto aí? Coloca de novo a pregação do domingo passado para eles ouvirem. Não tem como você viver a vida cristã. É impossível. Nenhum ser humano na face da terra vive a vida cristã. Não pode viver. Não vive, até pode tentar. Alá vão ter. Tente, para ver se consegue. Não consegue. A vida cristã só pode ser produzida pelo Espírito de Deus na minha vida e na tua vida. Certo? É Ele quem produz a vida cristã em mim. Ele vive em mim e Ele produz a vida de Deus em mim. Portanto, eu não posso viver a vida cristã por mim mesmo. Preciso estar em Cristo para viver a realidade da vida cristã. Não se trata de tentar, mas de confiar. Não consiste em lutar, mas em descansar nele. Lá em Isaías 30, 15, Isaías já dizia, Deus falava por meio dele: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor mas vocês não quiseram. Isaías está tratando uma questão bem interessante aqui, né? Ele fala sobre arrependimento e descanso. O arrependimento que me leva à mudança de mente e descansar que Deus é aquele que providenciará tudo para a minha vida. Quando a gente fala que Deus é Jeová Jirê, a gente está falando sobre o Deus provedor, isso implica num Deus que providencia absolutamente tudo o que é necessário para mim e para você. Mesmo no que diz respeito a essa existência e a existência por vir. Quando o Espírito Santo toma conta, não há necessidade de esforços da nossa parte. O alvo da tentação é sempre nos levar a fazer alguma coisa. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o que a gente vê? A gente vê nós nos esforçando de alguma forma para sermos, e a gente falindo nisso. Sempre levando à falência. A gente busca, busca, busca, tenta, tenta, tenta, e sempre o que a gente colhe é a falência dos nossos esforços. Para quem está já há 21 anos no Evangelho, como eu, tem pessoas que podem estar há mais do que eu aqui dentro, mas há 21 anos no Evangelho, falência é uma palavra meio corriqueira. Falência e decepção. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de mim mesmo. É uma palavra que caminha junto, né? Todos os dias. Você vem no culto domingo à noite, eu saio daqui pegando fogo, desafiado, querendo mudar mesmo algumas coisas em mim, né? E a semana vai indo, a luta, os problemas do dia a dia vem impactando, né? C.S. Lewis, ele fala no livro Cartas do Inferno, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou Cartas do Cramunhão ao Seu Aprendiz, Cartas do Ozzy ao Seu Aprendiz, sei lá, né? Ele fala uma coisa interessante, que uma das estratégias do diabo, ele na carta, o demônio estava falando para ele que uma das tentativas que ele estava fazendo de tirar aquele cara da fé era fazer aquele cara pensar. Ele tinha que ser um crítico e levá-lo a pensar. Pense, pense, pense. Olha, raciocina aqui, raciocina aqui. E o diabo chega para ele e fala assim: não faça isso. Jamais faça um cristão se tornar um pensador. Não faça esse cara se tornar um pensador. Mantenha esse cara na ignorância. Mantenha esse cara um alienado, alguém que não pensa. Deixe esse cara na escuridão. Não traga esse cara para a luz do pensamento. Porque assim, se você fizer esse cara criar o hábito de raciocinar, se você fazer esse cara criar o hábito de raciocinar, esse cara vai começar a ter de verdade a verdade na sua mente. Ele vai em busca da verdade. E isso é muito perigoso, porque a verdade é uma coisa muito perigosa. Uma coisa muito perigosa, a tal da verdade. A tal da verdade é uma coisa muito perigosa para o inferno. Então, uma das estratégias é essa. Fazer você não ser um pensador. Eu estava citando esse negócio, não sei porquê, agora me perdi. Vocês entenderam o que eu falei? Ah, que bom, porque eu achei que não tinha entendido. Mas não lembro mais por que você tem acesso a Deus. Se vocês entenderam, tá bom. Voltando à questão, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a gente está ali, quer, mas a nossa carne não quer. Ela milita contra o espírito na nossa vida. Milita vem de luta. A nossa carne vai sempre lutar contra a vontade de Deus na nossa vida. Ela vai sempre estar em atrito, em luta, em busca da não conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande em espírito. A cruz nos foi dada para a nossa salvação, o Espírito nos foi dado para fazer a salvação frutificar em nós. Quem faz a salvação frutificar em nós? quem? Quem? O Espírito. É Ele quem faz frutificar em nós a vida de Deus. Gálatas 2:20, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem que vivia em Paulo? Cristo. Quem vivia em Paulo? Cristo. É Cristo quem vivia em Paulo. Cristo foi quem transformou Paulo em quem ele foi. A entrega de Paulo, o descanso de Paulo, o arrependimento de Paulo, o descanso de Paulo quanto à graça, essa busca pela graça e pela presença de Deus, fez com que o Espírito Santo providenciasse na vida dele e forjasse na vida dele o caráter que esse homem denotou em toda a sua vida. Gálatas 4:19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem que é para ser formado na minha e na tua vida? Quem? Cristo. Por isso eu volto na pergunta: estou vivendo na carne ou estou vivendo no Espírito? Cristo está sendo formado na minha vida ou não? Como é que anda essa questão? Eu estou me parecendo cada vez mais com aquele que denota de verdade ter o caráter de Cristo na minha vida? Eu não estou falando sobre você se esforçar por meio de suas próprias forças, não estou falando sobre você obedecer regras, estatutos, não estou falando nada disso. A nossa relação com o Filho é a nossa relação com a vida. Quanto mais eu tenho do Filho dentro de mim, a minha relação com a vida denota a presença de Deus na minha vida. A partir do momento que eu não tenho nenhum tipo de relação com o Filho, mas eu quero vivenciar um cristianismo pelas minhas próprias forças, a única coisa que eu vou fazer é colher das minhas próprias forças. E fatalmente é isso que a gente evidencia na vida cristã. É isso que acontece. A gente acorda aquele dia, né? Estou lá, o crente, sou eu, o crente, o gospel. Acordei aquele dia e fui enfrentar a vida pelas minhas próprias forças. A minha espiritualidade não dura nada. Isso se ela, quando ela começa em casa, às vezes já começa complicado, né? Porque a gente já acorda, já bicudo, já acorda todo azedo, com gosto de jiló na boca, né? Azedo, áspera, dando coisa para tudo que é lado, né? Tudo que é lado, a coisa já começa errada. Por quê? Por causa da vida de Cristo, que não está manifestada em mim e em você. Uma coisa eu sei: sempre quando o meu caráter está caminhando para direções que começo a criar nojo em mim mesmo, sempre isso é uma consequência da minha falta de vida com Deus. Isso não tem nada a ver com obedecer regras. Porque é o seguinte: uma coisa é eu sair de casa naquele dia pronto a enfrentar os meus problemas por mim mesmo. Outra coisa é eu entrar no meu secreto com Deus, me ajoelhar na presença do Pai e dizer: Cristo, Cristo, traz a tua vida na minha vida. Traz, encarne em mim a tua vida, manifeste em mim a tua vida, Espírito Santo de Deus, me ajude. Me ajude a manifestar na minha vida, de fato, a vida cristã, não por mim mesmo, mas pelo teu caráter em mim. É diferente. Não sei quantos já experimentaram isso, de que você consegue sair de casa e viver um tipo de espiritualidade muito diferente quando isso é uma realidade na sua vida, do que quando a sua vida está um bagaço. Por mais que eu me esforço, que eu tente com todas as minhas forças, a vida cristã fica longe de ser encarnada quando ela é vivenciada pelas minhas próprias forças. A gente até consegue alguns momentos, né, e algumas questões, mas no que diz respeito a ter realmente um caráter transformado, só Cristo pode providenciar isso na minha vida e na tua vida por meio do Espírito Santo. O conceito comum de santificação é que a vida, em todos os seus aspectos, deve ser santa. Isto, porém, é apenas o fruto da santidade. A santidade é Cristo. Por exemplo, lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o que é interessante é que Paulo está falando de fruto e não de frutos. Por que fruto e não frutos? Por que fruto? Porque é uma coisa só, é um pacote só. O Espírito Santo não dispensa a graça e o dom, o fruto do Espírito, o fruto dele na minha vida, por parcelas. Ah, e aquele cara ali tem mais paciência que o outro. Ah, aquele ali tem mais alegria que o outro. Não é. É uma coisa só. Quando o Espírito Santo está no controle da minha mente, da minha alma e do meu coração, esse pacote aqui é uma realidade existencial no meu caráter e no teu caráter. Quando o Espírito Santo está no controle da minha mente e da minha vida, a manifestação de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança é uma realidade da minha e da tua vida. Porém, quando o Espírito Santo não está no controle, todo o contrário disso daqui também é uma realidade na minha vida. Então, se você tem percebido na sua vida falta de amor pelas coisas, eu pedi um amor pelo meu ministério, eu pedi um amor por discipulado, eu pedi um amor pela igreja, eu pedi um amor pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, eu pedi amor por Deus, eu pedi amor pela vida. Cuidado. Cuidado. Isto pode ser uma séria denúncia que o Espírito Santo está trazendo na minha e na tua memória quanto à condição em que eu estou relacionado à realidade do Espírito Santo na minha vida. Porque uma vez que o Espírito Santo está manifestando o fruto dele na minha e na tua vida, essa realidade aqui tem que ser encarnada. Tem que ser encarnável, de fato. Romanos 8, 1 a 2, olha só o que Paulo está falando. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Lei do Espírito de vida. Espírito de vida. Ou seja, é Ele quem providencia aquilo que é a realidade no que diz respeito à vida. Vida é Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A vida é Cristo manifestado em mim e em você. Essa é a única vida que é fato para mim e para você. Cristo manifestado em mim e em você. Manifestado. Quando a gente sai na rua, quando a gente vivencia a nossa existência e a realidade de Cristo em nós é algo palpável, nós, então, somos luz nesse mundo. Somos sal. Temos gosto. Quando a gente chega, Cristo chega. Agora, quando isso daqui não é uma realidade na nossa vida, aonde a gente chega, a carne chega. A carne se torna uma realidade. Lei do Espírito de vida versus lei do pecado e da morte. Lei do Espírito de vida versus lei do pecado e da morte. Romanos 8, 6, Paulo dizendo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. O que eu vejo de gente sem paz? Que não tem paz. Que precisa buscar paz no lixeiro. Precisa, de alguma forma, pegar lá no lixeiro, tentar encontrar paz ali dentro. Toda paz que eu e você precisamos está dentro de nós. E é uma pessoa. Essa falta de paz que eu e você manifestamos na nossa vida é a denúncia de que alguma coisa está errada. Essa falta de sabor de vida na boca, né? Eu acordo, a vida não tem gosto. Eu não sei se é porque eu sou um cara extremamente feliz pela minha vida. Extremamente feliz pela minha vida. Eu enfrento minhas frustraçõezinhas, né? Eu gosto de falar aquilo que o meu pastor sempre fala. Depressão na minha casa, toma no máximo um cafezinho de manhã e rua. E vai lá, né? Às vezes eu penso em alguém que não está legal e aquilo me frustra um pouquinho. Mas daqui a pouquinho eu já vou lá, abro a porta de casa, tá? Pode dar uma voltinha agora. Adiós. Tchau. Vai incomodar os filhos do diabo. Porque quando a gente começa sempre... Eu percebo que muita gente aqui dentro tem uma tendência a sempre ver o copo vazio, né? O copo sempre está vazio. Sempre está vazio. Sempre. Sempre está assim, ó. Vaziozinho o copo. O copo nunca está cheio. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. A outra diferença é que em Cristo não existe o eu não posso. Pelo contrário, agora é assim, lá em Filipenses 4:11-13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não está falando apenas sobre passar fome, frio, em abundância, estar agasalhado. Não está falando dos extremos da vida apenas. O que ele está denunciando aqui, o que ele está apresentando para mim e para você, que ele pode tudo, não por ele mesmo, mas por Cristo. Quantas tragédias que nós enfrentamos na nossa vida, e eu vejo gente que se mantém em pé, que olha para a tragédia em pé, encara de frente a tragédia, o problema, encara o feijão e arroz com uma outra cara, encara o frio com uma cara, encara a abundância com uma cara. Agora eu vejo gente que encara com outra cara, com a cara da derrota, porque não tem força, porque talvez esteja enfrentando a vida por si mesmo, e não em Cristo. Quando a gente chega lá num velório e fala assim, que o Espírito Santo te dê consolo, porque é uma realidade, quando o Espírito Santo está na nossa vida, essa realidade é presencial, é concreta, é fato, ela está ali, manifestando de fato a presença dele. Ou isso é só um chavão que a gente usou porque a gente não tem o que falar? Porque é melhor dizer isso do que dizer meus pêsames. Que realidade concreta que é essa que o Espírito Santo está na minha e na tua vida? Eu não consigo ver gente que experimenta Deus todos os dias enfrentar a tragédia com cabeça tão cabisbaixa assim. Parece vira-lata. Sabe vira-lata que você passa na rua e ele se encolhe assim, o rabinho no meio das pernas e encara desse jeito a vida? Aí você vê até o pitbull que anda na rua assim. Ó. Até o pitbull com o peito tão estufado. O cara não tem Deus, não tem fé, não tem esperança nenhuma. Ele enfrenta a vida com o peitão estufado. Ele não tem quem culpar. Vai culpar quem? A vida? Agora não. Nós temos uma costa bem grandona lá, né? A maior costa do universo está lá. Ó. Quem você é? Um pulo de Jesus? Ou um pitbull de Jesus? Um chihuahua? Ou um São Bernardo? Fofinho. O Wellington falou que o Ângelo é um pincher. Baixinho e metido. Acha que é um Doberman. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. Não é uma força que eu tiro de mim mesmo, mas dele. Nós precisamos aprender a extrair da fonte da vida a vida. Da fonte da vida. Em nós mesmos não há vida, mas em Cristo há toda a vida, paz, plenitude que eu e você necessitamos. Toda, exatamente toda. Lei é uma generalização examinada até que se prove não haver exceção. Por exemplo, a lei da gravidade, né? Se você jogar, a gravidade puxa para baixo. Ora, se quando procuro agradar a Deus em determinado assunto, verifico que não posso, e se quando procuro agradá-lo em outra coisa, e então novamente verifico que não consigo, então discerno a operação de uma lei. Não apenas pecado que há em mim, e sim uma lei de pecado. Não há apenas morte, e sim uma lei de morte. É uma lei de pecado e de morte que se opõe àquilo que é bom e que paralisa a vontade do homem quanto ao fazer o bem. Como eu posso ser liberto da lei do pecado e da morte? Por exemplo, se eu jogo algo para cima, como que eu intervenho para que essa coisa que eu joguei para cima não caia? Não chegue no chão. Se segura. Não é isso? Aquele que está em Cristo tem uma lei que sempre vai te segurar. Quem está na carne, a lei do pecado e da morte vai sempre levar para a morte. Agora, quem está em Cristo, por mais que a vida tente derrubar, se você está em Cristo, ele é a tua fortaleza, ele te sustenta. Ele te sustenta. Eu recebi um e-mail com um vídeo, não sei quantos aqui receberam, a respeito de alguns cristãos lá na Costa do Marfim. Quantos viram esse vídeo? Sendo martirizados, queimados vivos. Horrível. Horrível. Nem vejam. Nem vejam. Se você quiser chegar em casa procurar na internet, você procure. O estômago é teu, não é meu. Eu, olhando para aquilo lá, eu não conseguia visualizar uma realidade daquela acontecendo na minha vida. Eu não conseguia visualizar aquilo ali acontecendo no Brasil e na nossa vida. Sinceramente falando. Mas quando você olha para aquilo, você tem que entender que essas realidades que acontecem no que diz respeito ao martírio, só Deus para dar isso para os mártires. Mártires não são todo-poderosos. Não são pessoas mais fortes do que eu e do que você. Não são pessoas que decidem assim, ah, eu sou o bom, que venham. Não são. São pessoas que recebem de Deus a força e a graça para enfrentar. Que só nele podem. Só nele podem. Amém? A lei do pecado e da morte continua a existir, mas Deus fez operar outra lei. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E esta lei é suficientemente forte para nos libertar da lei do pecado e da morte. Por exemplo, lá em 1 Pedro 1, 4b e o 5, diz assim: herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Olha o que Pedro está falando. São protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Quem que são esses? Nós. Nós. Você está protegido pelo poder de Deus. Protegido. Protegido. Por mais que Jesus, é muito interessante quando Jesus chega e fala assim: não temo aqueles que podem matar a carne, mas não podem fazer mais nada do que isso, né? Temam o quê? Aquele que pode matar tanto a carne, o corpo, quanto lançar a alma no fogo do inferno. Pessoas podem nos bater, podem espancar, podem passar com o carro por cima, podem botar fogo. Mas Pedro está falando que, de alguma forma, no que diz respeito a essa salvação, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. O ponto mais alto que a vontade pode alcançar é o da boa vontade. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Não é interessante isso? Ele não está falando seja forte, seja santão. Vigie e ore. Seja dependente de Deus. Tudo está nele. Tudo que nós precisamos para sermos uma geração santa, cheia de Deus, está em Deus e não em nós mesmos. Unicamente nele. Por que as pessoas procuram agradar a Deus pela força da sua vontade? Por duas razões. A primeira, nunca nasceram de novo, não tem vida nova dentro dele. Por isso precisa, de alguma forma, viver a vida cristã por si mesmo, pelas próprias forças. E vive, então, a vida frustrada para toda a eternidade. Ou, o segundo caso, nasceram de novo, mas não aprenderam a confiar nessa vida que está dentro dela. Precisa, de alguma forma, agir por si mesmo. Deus nunca mandou esforçar-nos por ser o que não somos naturalmente, a fim de procurarmos aumentar a nossa estatura espiritual. Nunca Deus mandou isso para mim e para você. A Bíblia o tempo todo está falando assim: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios, andai no Espírito, busquem, busquem, busquem, busquem, sejam cheios, está o tempo todo enfatizando isso, que a vida cristã está em Cristo, por meio do Espírito Santo. Romanos 8, 3 a 4, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que significa andar no Espírito? Colossenses 1, 27 a 29. Estou quase acabando, galera. Preste bastante atenção nisso. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em quem? Em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha o que Paulo está falando. Eu estou apresentando a vocês até que Cristo seja formado em vocês, conforme a força dele. Não é dele mesmo, é a força que vem de Cristo, que atua poderosamente em mim. Essa clareza da mente de Paulo é uma coisa absurda. Uma coisa que a gente não compreende. Como é que ele consegue vivenciar essa realidade? Mas é um desafio para mim e para você. Cristo em mim e você. A tua oração a partir de hoje, em nome de Jesus, vai mudar. Desista de você, primeiramente. A tua oração diante de hoje é chegar na presença de Jesus e falar assim: Jesus, hoje eu reconheço a minha falência. Se até aqui eu não reconheci, agora estou reconhecendo. Eu sou incapaz de agradar o teu coração por mim mesmo. Sou capaz de dizer não para o pecado por mim mesmo. E não pode mesmo. Você sabe melhor do que eu isso. Ou não sabe? Vocês sabem o que acontece no dia a dia. Vocês conseguem dizer não para o bichinho? Para ele? Conseguem dizer não para o Satanás? Para a carne de vocês? A oração de vocês a partir de hoje tem que ser: Jesus, vive em mim a tua vida. Vive em mim a tua vida, Jesus. Manifesta em mim a tua vida, porque só o Senhor foi capaz de viver uma vida santa. E só o Senhor é capaz de providenciar em mim a vida divina, santa, para que eu consiga andar no Espírito. Porque sem o Senhor eu não consigo andar no Espírito, Jesus. Gálatas 5, 19 a 23. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Romanos 8, 5 a 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se pelo, por quem? Se pelo Espírito. Há muita carnalidade na minha vida. E eu tenho certeza que há muita carnalidade na tua vida. E eu e você precisamos fazer morrer isso. Não pelo meu e pelo teu esforço, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Volta a pergunta: eu estou na carne ou estou no Espírito? Como é que está a minha vida diante disso? Eu tenho caminhado no Espírito ou tenho caminhado na carne? Você quer fazer uma reflexão de como está a sua vida? Chega em casa, pegue lá Gálatas 8, Gálatas 5, 19 a 23, liste tudo aquilo ali que está ali, que são os frutos da carne, coloque na parede e veja como é que está isso. E do outro lado, coloque o fruto do Espírito e veja o quanto aquilo está se manifestando ou não na minha e na tua vida. Coloque lá. Marque um X e mande para mim, por e-mail. Manda aí, que eu vou colocar lá no Orkut, no Facebook. Feche seus olhos. Fala para o Senhor Jesus nessa noite para que Ele venha viver na sua vida a vida dEle em você. Peça que o Espírito Santo venha formar na sua mente a mente de Cristo. Que o Espírito Santo faça morrer em mim e em você todo o fruto, todas as obras da carne. E que o Espírito Santo dê graça e manifeste na minha e na tua vida o fruto dele. Todo amor, graça, paciência que venha dele. Espírito Santo, nós não podemos nada em nós mesmos. Nós reconhecemos a falência de quem nós somos para com a vida cristã. Não podemos viver o caráter de Cristo, a vida de Cristo, por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Venha viver em nós, Espírito Santo, e manifestar de fato em nós uma vida de santificação, uma vida no Espírito, uma vida que é no Senhor. Agrade o coração do Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar. Nos ajude. Nós queremos realmente ser guiados pelo Senhor. Queremos ser guiados pelo Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Um dos meus professores no seminário, o Dom, ele fazia um exercício com a gente nas nossas devocionais dentro do seminário que eu queria ensiná-los a fazer hoje. E antes de eu ensinar esse exercício, abram lá comigo em 1 João. Lá no capítulo 1. Deixem aberto no versículo 1. O Christopher, amanhã, 1h, fará uma cirurgia. E eu peço que vocês estejam orando por ele. Na hora que a gente for encerrar o culto aqui, eu quero mais uma vez que vocês orem pela vida dele. E é uma cirurgia que mais ou menos umas 3 horas de duração. Então vai começar 1 hora, vai até umas 4 horas, segundo o que a Mari estava falando. Tá? E daí mudou os horários de visita. Os horários parece que é das 4 às 6 e das 8 às 9, se eu não me engano. Mas amanhã de manhã eu passo para vocês direitinho por e-mail. Tá ok? Só que assim, se alguém for visitá-lo, é bom ligar para ele antes, para dizer. Porque teve dias aí que não foi ninguém e teve dias que foi uns 10. Aí só pode entrar 2. Não tem nem revezamento. Entrou 2, não pode entrar mais ninguém. Tá certo? Então, que você ligue para ele primeiro, fala assim, né? Não vai ligar amanhã entre 1 e 4, né? Por favor. Porque não vai ter como atendê-lo. Amanhã provavelmente vai ser pouco provável que vocês vão conseguir falar com ele, mas a partir de terça-feira ele vai ficar 1 semana em recuperação. Agora, o que eu preciso que vocês orem com relação a isso? Orem para que a recuperação dele, né? Tudo ocorra bem na cirurgia, mas que, no mínimo, essa cirurgia vem a trazer realmente um descanso para o Christopher de pelo menos uns 10 anos. que foi o que a primeira cirurgia trouxe. E eu sei que essa implicação do porquê que isso veio à tona novamente, da forma como se agravou, tem tudo a ver com o momento emocional em que o Cristo vivenciou lá em Blumenau, né, em algumas situações lá, aí com a Sara vindo e vindo com o probleminha que ela teve, questões financeiras, tudo isso afetam, né, e nós que temos um físico já normal, quando você fica muito nervoso, você sente, né, que o teu corpo é afligido. Imagina a pessoa que tem a doença que ele tem. Então é mais complicado ainda. Então eu peço que vocês orem por ele mesmo, para que Deus dê pelo menos um tempo, sabe, de descanso para com ele, e que essa cirurgia venha realmente solucionar, pelo menos temporariamente, esse problema. Porque a gente sabe que essa doença de Crohn, só um milagre. Amém? E nós cremos em milagres. Amém? Então você vai abrir na sua casa de manhã, amanhã cedo, que eu sei que todos vocês acordarão, 5 horas da manhã, para ler suas Bíblias, para ter um tempo de devocional com Deus. Você abre lá em 1 João, por exemplo, e você vai orar a palavra. Não estou copiando Valnice Mihomes aqui, tá bom? Porque tem um livro dela, Orando a Palavra, né? Não é ela que eu estou imitando, estou falando pelo meu professor de seminário, o pastor Dom. Ele dizia assim, por exemplo, o que era desde o princípio. Você vai pegar isso aí, você vai dizer: Jesus, eu creio que você é desde o princípio. O que ouvimos, eu quero ouvir a tua voz no meu coração. O que vimos com os nossos olhos, Senhor, me permita ver mais de forma concreta a manifestação do teu reino na minha vida, Jesus. O que contemplamos, Senhor, eu quero contemplar a tua glória manifesta na minha vida, Senhor. E as nossas mãos apalparam. Deus, transforma a vida mais palpável na minha vida, Senhor. E por aí você vai. Ok? Esse é um exercício que a gente fazia no seminário todo dia de manhã. Pegava lá os seminaristas, cada um no seu canto, e os seminaristas faziam esse tipo de exercício, que a gente chamava de orando a palavra. É uma disciplina que você exerce na sua espiritualidade, que você pode fazer. Porque tem gente que não sabe o que falar. Na hora que vai orar: Senhor, obrigado por esse dia, né? Abençoe meu dia, que o dia, e toma aí. Falou, tchau. Não sabe o que falar. A gente veio para as reuniões de oração aqui. Quarta-feira a Rose colocou a gente para orar durante 1 hora. Mas só que já tinha passado 15 minutos de falação, então tinha só 45 minutos. Eu vejo, passou 5 minutos, cara. Já começa a dar cãibra, né? Tudo começa a dar pulga no corpo do cara, sei lá o que acontece. Dá tudo. Acaba. Quando você vê, você está falando umas coisas nada a ver. Eu tinha uma amiga minha, a gente foi orar numa vigília, e ela começou a orar assim, e ela falou assim: Senhor Jesus, abençoe os missionários lá na África, abençoe o Tom Cruise. Todo mundo: que Tom Cruise, minha filha? Ai, desculpa, eu estou meio dormindo. Então... É mais ou menos isso que acontece, né? Abençoe o Tom Cruise, o quê? Né? Não sei lá se ela estava de olho no Tom Cruise. Mas é isso. Amém? Fique de pé. E agora você vai pegar o seu irmão que está ao seu lado e você vai orar pela vida do Christopher e pela vida do seu irmão. Amém? Orem também pela vida da Mari e pela vida da Sarinha. Deus os abençoe em nome de Jesus.